que todo mundo vem assim comigo, vai. Sucesso! Leva no chão. Esses caras de amor são complicados. E essa cara de pé ocupada, de que já foi enganada, vê se esquece esse ingrato. Ele não valia nada, mulherada. Eu tô apostando tudo. Te querendo a todo custo. E aí, chuchu? Dá prova que eu amo você. Deixa de besteira. Vem ficar comigo. Todo coração de gelo pode ser derretido. Deixa de besteira. Cê tá com medo, eu sou abrigo. Joga a mão pra cima, Paris, pra lá, pra cá, pra lá. Cê tá com medo, eu sou abrigo. E aí, Xerri, vem pra mim, filha.